The bells of St. John are ringing. I'm the Doctor. I'm in aliens and outer space. I'm 1,000 years old. I've got 2 hearts and I can't fly a plane. Can you? No. Oh, fine. Well, let's do it together. Está de volta mais uma vez Dr. Who nas telas da BBC com a segunda parte da 7ª temporada e também, lógico, o Universo Who Podcast volta junto. Esse primeiro episódio dessa, relativo à segunda parte da 7ª temporada, nós vamos falar sobre o episódio que abriu essa parte da temporada, Bells of St. John, o episódio dirigido por Paul McCartney, não confundir com o homônimo dos Beatles, quase homônimo, e foi escrito por Steven Moffat. E para discutir sobre esse episódio, eu estou aqui com o Matheus Carvalho. Olá! Mais um. Com o Cal. Olá, eu não sei onde estou. E com o Vinícius. Olá, eu estou subindo um prédio com uma moto nesse momento. O pessoal, muita adrenalina, muita aventura comum para combinar com esse episódio. E para começar a falar sobre esse episódio, a gente começa dando uma geral no visual dele, que é a primeira coisa que chama atenção, que foi a melhora nos efeitos especiais do episódio. O que, que vocês acharam assim, de diferença entre os episódios anteriores da série, né, as temporadas anteriores, ou até mesmo da primeira parte dessa 7ª temporada, que teve esse ato no meio? É interessante que a gente está vendo uma progressão bastante acentuada, porque a diferença da série clássica para as 4 primeiras temporadas é gigantesca. Agora, a diferença das 4 primeiras temporadas para a 5ª temporada e para a 6ª já é outra coisa também gigantesca. Da 6ª para a primeira parte da 7ª já houve uma melhora, e dessa primeira parte para a 2ª já também houve uma outra melhora enorme, na minha opinião. No começo do episódio, quando a gente vê a Terra, se você comparar aquela cena ali onde vê a Terra com as várias setinhas da conexão da Great Intelligence na 5ª temporada, quando a gente tem o 11th Hour mostrando a Terra logo quando a Tars está ainda em órbita, a diferença é bizarra. Pra mim, a cena que mais se destacou todo episódio, nem é uma cena que tem muito, muito efeito especial, é mais pela ingenuidade dela, é a cena que o Doctor e a Clara, eles entram na TARDIS correndo, dão a volta no console, tudo numa tomada só, sem cortes, e aí dá uma ilusão de que a tomada continua, eles viram e eles saem da TARDIS dentro do avião. Parece que é uma sequência só, sem cortes, fluida, e achei demais isso. É do plano sequência, né, que foi direto. Só que eles cortam na hora que, claro, eles vão sair no avião, mudança de cenário, mas é um corte muito sutil e parece que é uma coisa só. Tá com um corte bem cinematográfico, né, com um ritmo bem diferente das outras temporadas. E uma coisa que o Moffat não abandonou, na minha opinião, nessa nova temporada, é que ele tem uma característica bem forte para fazer terror. O Moffat gosta de pegar coisas do dia a dia, coisas que rodeiam a gente e a gente não ter conhecimento delas. Eu acho que essa foi a ideia por trás do Silence, que é um vilão que pode estar aí, mas a gente não sabe porque não guarda a recordação dele. Os Weeping Angels também. Dos Angels também. Você fala com status, você fica com medo. E aí ele entrou, talvez uma coisa que foi um pouco crítica nesse episódio, que talvez nem todo mundo esteja dentro do contexto. Mas porque o Brasil não tem essa característica, mas no Reino Unido, principalmente em Londres, é uma onipresença de Wi-Fi. Você não tem canais suficientes para tanto Wi-Fi. É rede Wi-Fi que interfere numa outra que você derruba e por um lado ou outro. A gente sabe por experiências que a gente teve com gente em Londres conversando com a gente por Skype, por Google ou Google Plus, que é um pandemônio. Então, o Moffat conseguiu, de certa forma, ele buscou nesse imaginário, essa presença num objeto que está presente na vida das pessoas o tempo todo, para criar o terror, mostrar o vilão, mostrar os negócios. O que vocês acharam? Vocês acharam que ele foi feliz na escolha dessa ambientação moderna, atual, ou ele foi muito fraco nessa ideia? Eu gostei da colocação do Wi-Fi, como tu mesmo falou. Essa coisa de olha a sua volta, tipo, pode ter algo à sua volta que pode criar um problema. E realmente é algo, digamos, é meio que crianças, não usem Wi-Fi desconhecida. Pode ser perigoso. Porque realmente não é uma boa ideia usar qualquer Wi-Fi em lugares públicos. Não converse com Wi-Fi desconhecidos. Exatamente. E esse conceito de pegar coisas comuns e transformar elas nos monstros já é algo clássico de Doctor Who, né? É, pegar uma coisa comum, igual os Autons, que são os manequins de loja, e transformar eles numa coisa que é ameaçadora. Rachaduras na parede. É, qualquer coisa que é comum pode se tornar um monstro em Doctor Who. Mas uma coisa que eu gostei da ideia, mas o episódio, a sustentação do episódio em relação à questão do clímax, ele não é muito forte, o clímax é meio fraco, né? Exatamente, isso que eu acho que eles tiveram uma ideia em colocar aquela... Eu acho que o diretor de fotografia, de alguma, não sei se essa é a posição que existe na série, teve... Ao criar essa cena, essa questão de plano sequência, eles entram na TARDIS, rodam o console e já estão dentro do avião. Eu acho que teve uma intenção de imprimir uma certa ação a mais, porque o cenário não ajudava muito. Não é uma coisa, uma casa de família em Londres, um lugar cheio de turistas, fotografando. Então não tinha esse negócio de você estar num ambiente desconhecido, num planeta desconhecido. Então ele perde um pouco o ritmo nesse momento. Então ele tenta compensar na forma de contar a história. Esse episódio pareceu, essa questão da edição e do clímax pareceu bastante como se o episódio não fosse, ele não unicamente sozinho, como standalone, o episódio ele não tem uma força muito grande. Exatamente. Porque ele repete um elemento e esse elemento é a chave para dar uma importância maior ao episódio. Ah, eu achei bem interessante a forma como os eventos se desenrolaram no clímax, com vários plot twists acontecendo em sequência. Por exemplo, o fato da sede daquela organização sendo difícil no Shard, e depois o Doctor que foi lá salvar, na verdade, era um Spoonhead, não era de verdade, e todas essas coisas. Eu achei que foi bem feito, bem costurado tudo isso. Eu gostei nesse aspecto. Ele foi bastante focado nesse mistério do Wi-Fi dos sequestros ali, de o roubo das almas das pessoas, que aí fica a minha dúvida, será que teve esse mesmo, eu não cheguei a ver a questão de números de audiência e tal, até que a Doctor Who, esse episódio passou antes da estreia da nova temporada de The Voice UK, então talvez a audiência não reflita muito a reação das pessoas quanto a isso. Mas eu fico nessa dúvida, tipo assim, será que dentro do contexto que eles vivem, tipo, de ser uma cidade, uma metrópole, muitos turistas, a questão do Wi-Fi, tenha tido um impacto maior lá. Mas eu acho que o episódio ficou muito centrado nisso e se você não tiver uma atração muito grande por esse assunto, por esse mistério, ele fica solto. Realmente, se aquilo lá não te atrair, ele te deixou solto. O episódio daquele no Brasil não seria com Wi-Fi, seria provavelmente com um sinal de rádio. Internet seria com sinal da TIM, né? Não, sinal da TIM não. Sinal da TIM não dá, cara. Não dá pra fazer. Não tem sinal da TIM em todo lugar. Muito contrário, né? É, aí o drama seria o contrário, né? Aí você colocaria aquela equipe lá do negócio tentando fazer as coisas e não conseguindo. As pessoas eram sequestradas, mas aí elas se livravam depois. Sozinhas. Não funcionava muito certo. Depois de andar 10 metros, entrar não sei, num shopping ou em qualquer outro lugar, você simplesmente estava livre novamente. Aí a pessoa tentar tá tendo o upload da pessoa e acaba a franquia do negócio e para no meio da metade. Aí o doutor consegue reverter, né, que nem fez com a Clara. Só pelo tom dessas piadas, a gente mostra que esse episódio teve um tom bem nerd, assim, tanto na questão do ponto principal, que foi o Wi-Fi, das piadas que a Clara soltou, nessa repentina genialidade dela. É, piada com Twitter? Nossa, eu ri alto na piada do Twitter. A minha piada favorita foi a do 11º, porque eu sou fã do 11º. Então, Eleven is the best. Que capítulo você está lendo? O 10º? Você vai chorar no 11º. Não lembro como era. Eu não consigo traduzir em português direito, mas a piada do 11º era melhor. Foi fantástica. Vamos pedir aqui pro nosso editor, coloca o trecho aí, por favor. Solta o som aí. What chapter are you on? 10. 11 is the best. You'll cry your eyes out. Mas, voltando, falando também de pequenos pontos nerds ali no negócio, tem a senha do Wi-Fi que a Clara tenta usar. Seria também um ponto da teoria ali? É, deve ser algo só para ligar as diferentes versões da Clara. Eu não acho que vai ser algo muito importante. Eu acho que nem deve ser mencionado novamente. Uma pergunta. Por que o 123? Isso que me intrigou um pouco. Porque é uma senha. One, two, three. É uma senha, né? As senhas gostam de usar 1, 2, 3. Se tiver só a Clara. Só e são três versões da Clara. É isso que eu tô questionando. Também. Se aparecer outra, essa ideia cai por água, mas se forem só três, faz sentido até. Não sei se eu tô procurando um cachorro onde nem tem mato, mas. É, então, e tem aquela questão de como ela conseguiu o telefone também, não sei, talvez a gente consiga respostas mais pra frente, mas ainda ficou um pouco desconexo. Exceto a questão do título do episódio. A hora que eu assisti aquele negócio, eu vi que era dali que tiraram, eu falei assim, nossa, cara, que trollada que foi esse título de episódio. É igual o Let's Kill Hitler, né? Exatamente. Quase nada a ver com o episódio em si. Para quem não associou na hora, o The Battle of St. John se refere ao fato da TARDIS, 1200 era o ano mais ou menos, né? Século XIII, eu acho. Eu estava com os monges e quando a TARDIS toca, os sinos de São João, que é a tradução literal, não pega, não, acho que não dá para associar muito bem. Mas o St. John que se refere, no caso, é porque essa TARDIS do 11º voltou a ter aquele selozinho redondo que tem alguma coisa St. John, né? Hospital St. John. Essa é St. John, que nem o nosso editor explicou outro dia, que a TARDIS que o doutor usa, que é uma cabine de polícia, não é exatamente uma cabine telefônica, é uma cabine de polícia que ligava, que tinha um telefone que ligava o... fazer a ligação até a próxima delegacia. Então, o policial que estava na rua ele podia ligar para a delegacia ou receber ligações de lá. Então, como era um serviço de utilidade pública, a TARDIS, não exatamente a TARDIS, mas as cabines de polícia no Reino Unido, em Londres principalmente, tinha esse selo que era em relação à ambulância do Hospital St. John. Porque se a pessoa tivesse algum acidente na rua e tal, a polícia, ela podia chamar a ambulância. Só que isso ficou só na tarde do primeiro doutor, depois esse selo apareceu, mas voltou agora com o Matt Smith, 11º. Uma coisa que eu reparei no episódio, eu reparei não, é uma semelhança que eu achei, não sei se vocês concordam comigo, aquela interfacezinha onde a pessoa ficava presa e que era uma figura, o robô, como figura humana. Não parece bastante aquela... Me lembra aquilo do Silence in the Library. Parece. Eu lembrei também. Parece bastante. Sim, cara. A minha primeira reação, até por ser um dos meus autores favoritos, eu lembrei daquele episódio com os androides que tem com Tom Baker. Isso me lembrou bastante a primeira imagem que me veio. Mas também aconteceu em Silence in the Library. Eu já lembrei de uma coisa diferente quando eu vi o robô aparecendo com a forma dele de verdade. A estrutura do corpo do robô, ele lembra muito o interior dos Yetis, de The Web of Fear e The Abominable Snowman. Sem falar que também outro robô que tem esse estilo de cara limpa, aqueles de... Eu esqueci o nome do episódio. Aquele que tem a menina na França. Eles atravessam... Ah, o da Madame de Pompadour? Isso, exatamente. É os Clockworks. Não acho que é o nome, realmente. Eu não sei. Eles pegaram aquele mesmo estilo da cara, assim. Só que ele acaba não tendo... Podem ser até parentes, né? Se aqueles lá eram do século 17, 18, com relógios rodando assim, agora eles ficaram mais computadorizados. Talvez. E o que você falou do Yetical, me lembrou que no começo, na primeira parte da temporada, eu tava especulando que o Yeti ia aparecer no episódio de dinossauros, não era? Não, mas é que assim, a grande inteligência é o grande vilão do episódio. Tanto não, do, não é isso. Do Abominável Snowman, quanto The Web of Fear. Então, e uma coisa que eu achei legal é que a grande inteligência que aparece nesse episódio, ela já se encontrou com o segundo doutor, já se encontrou com a Unit, mas é que apareceu no episódio de Natal, não tinha se encontrado ainda. Foi o primeiro encontro para a inteligência com o Doctor. É. Agora, esse, ela já foi derrotada, provavelmente é depois dela ter sido derrotada em The Web of Fear. Três vezes tanto, já, né? Tanto que os robôs, os Spoonheads, a estrutura deles é igual a dos Yetis, a estrutura interna dos Yetis. Só que agora eles não precisam ter casacos de pele gigantes em volta deles. Eles têm hologramas. E outra coisa que eu achei interessante é que a reação que tomaram com o Doctor talvez faça sentido, não? Quando o Doctor apareceu pela primeira vez e hackeou o sistema, quando acho que a própria grande inteligência reconheceu o Doctor e alertou, digamos, de forma bastante reforçada a equipe que ele estava comandando, vamos assim dizer. Sim, e depois, quando a Unit chega no prédio, a grande inteligência confirma que ela já conhece a Unit, que são velhos amigos. Uma coisa que eu esqueci de falar na hora que vocês falaram da cena, mas eu achei engraçado, que na tradução da legenda, tá, corra, seu garoto esperto, corra, né? Não, ela tá, garoto esperto, corra. Tá a tradução que fizeram pro português, com a frase da Clara falando nas outras duas vezes. E apareceu reclamação de gente no comentário dizendo que estava errada a senha. Porque colocaram a sigla depois, né, na senha em português. E teve gente aparecendo reclamando que a senha não era igual daquele jeito. A senha era tais letras, porque ela entendia um pouco de inglês, ela tinha sacado. Isso foi bizarro, isso. Eu não captei essa questão da senha. Não, é porque a legenda... Mas eu acho que é porque eu vejo em inglês, mas assim, a legenda em português, a sigla da senha, que é o que ela dava originalmente, tipo, ela fez a sigla da frase, melhor, ela fez a frase a partir da sigla, que é a senha. E em português eles colocaram na tradução a sigla traduzida. E tinha gente reclamando disso, de que estava errado. Isso é obstáculos do caminho, né? É aquela coisa que você não vai conseguir agradar duas pessoas. Se você fizer para um público que não entende nada de inglês, vai falar assim, ah, não tá batendo isso daqui, não faz sentido. Aí se você não traduz, você desagrada. Então são duas opções que causam o mesmo problema, né? Só vão mudar o número de pessoas que reclamam. Mas passando adiante, a gente já especulou em cima da senha, já especulamos em cima da tarde, recebendo uma ligação que não sei exatamente. O doutor, eu acho que ele não ficou tão impressionado com a ter recebido uma ligação, mas ter a tarde, depois de muito tempo tocando, quem que ligaria para ele? Quem que sabia a senha, o número que ligaria para ele? Porque... É a última vez que a... Foi com o Churchill. A última vez que a gente viu o telefone da tarde tocando foi com o Churchill. Mas foi o telefone interno da Tardes, né? Não é. A Tardes tocou naquele episódio do The Empty Child, Are You My Mommy? Mas aí era mais uma interferência mesmo daquela tecnologia do que propriamente alguém ligando para ele. Sim, talvez isso também seja uma interferência. Sei lá, eu acho que isso também faz parte do mistério. Como que a Clara consegue, né? Como que ela sempre encontra o doutor, né? Esse que é o grande mistério. Por mais que ele corra e mude de épocas e de dimensões, ele acaba encontrando ela. Encontrou ela no, nos outros Daleks, encontrou ela no. Em Londres, na época do Natal. Então, Encontrou na essa criança, sem saber que era onipresença. ela. Meu chute é a Weaver. Sim, que no prequel desse episódio também, que ele encontra com ela no parque de diversões. Isso sem levar em consideração, que a gente melhor a gente não misturar aqui, quem já assistiu o episódio de sábado, de ontem, né? A gente tá gravando aqui no domingo. Não, não, não sei Também já spoiler. começou a dar melhores pistas sobre isso. Só que eu acredito que tem muito a ver com o mistério, sim. Tanto que ele tá intrigado. Eu acho que ele não ficou tão intrigado por o telefone ter tocado, mas acho que ele ficou mais intrigado por alguém ter conseguido o número da TARDIS, O que eu quem achei teve o telefone. estranho, ele não ter perguntado para ela de novo quem que é a mulher da loja. Ele perguntou uma vez, ela não respondeu e ficou por isso mesmo. Eu acho que é o Weaver. Vai que ela ligou errado, né? Discou o número errado. Não botou o DDD na frente. Mas é que a moça da loja disse que era a melhor ajuda do universo, né? Então já fica implícito que aquela mulher sabia o que ela estava fazendo. Isso é muito a cara da Weaverson, cara. Às vezes ele falou para River fazer isso para eles poderem se encontrar e poder fechar o ciclo no tempo, alguma coisa assim. É, Talvez não seja tipo. uma coisa tão mirabolante. Talvez ele tenha encontrado com o Weaver depois e a Weaver foi atrás, não sei, mas. Aquela coisa wibbly-wobbly, timey-wimey dele com o Weaver, talvez. Teve um Pode easter ser. egg interessante que eu achei vendo esse episódio também, sobre o livro da Clara. O livro que tem as idades dela, Sim, que bem vocês escrito, notaram que tem duas detalhe. idades faltando. Uma das idades faltando já faz. Eles já explicam isso no episódio. No segundo episódio, né? É, que é 16 anos. Isso, que aí Mas sem. não falemos, por favor, sem Isso, spoiler. Sim, mas mas. acontece alguma coisa que justifica o fato da idade estar faltando. Agora a E outra. depois, 23 é uma outra idade que está faltando. É mais um easter egg igual a idade da Clara do passado. Lembra que na lápide da Clara do passado dizia que ela tinha nascido no dia 23 de novembro, que é o aniversário da série, e que ela tinha vivido 26 anos, que foi o número de temporadas da série clássica. Nessa, agora, não tem o número 16. 16 foram os 16 anos que não teve a série, depois da 26ª temporada. E o 23 foi quando teve o hiato na época do Sexto Doutor, que foi 18 meses de sem série. E aí, quando voltou, que foi o Trial of a Time Lord. Então, é meio que provavelmente um easter egg da produção que colocou isso Um show de números ali. Olha, isso me fez surgir a Interessante. ideia meio louca de que descobriremos o que é a Clara no especial de 50 anos, junto com os Zygons, não sei. Que vão ficar falando assim? Mas se eu não me engano, eu vi uma entrevista com o Moffat que ele disse que a gente vai descobrir ainda na sétima temporada o mistério da Clara. No final da temporada, talvez. Final. O que é complicado pra gente, porque a gente tá discutindo o primeiro episódio, né? Ainda é muito difícil. Tem muita coisa pela frente ainda, nessa segunda parte. E assim, vamos. Pulando um pouco fora das especulações, tentar, porque a gente tem pouco material para trabalhar em cima das especulações da Clara. Falando mais sobre esse primeiro episódio. A questão das piadas nerds que foram muito muito utilizadas, eu acho que a minha preferida sacada foi a Clara ter descoberto, ter. Eu acho que a Moffat fez até uma certa crítica disfarçada com a era do oversharing, todo mundo compartilhando tudo. que ela conseguiu descobrir onde essa empresa funcionava através das informações que os empregados colocam nas redes sociais. Tanto é que a gente estava vendo, pulava Facebook na tela, pulava Google Plus, não sei quem colocaria a informação no Google Plus, né? Enfim. E pulava tudo quanto é lado, acho que foi uma das grandes sacadas de roteiro, assim, dentro desse episódio, em relação à resolução do mistério. Isso me lembra outra coisa que eu achei muito legal, foi que quando anunciaram a Clara em abril do ano passado, não foi? Foi abril, eu não lembro, mas deve ter quase um ano já. Eles comentaram, não, porque ela é uma garota muito esperta, tão inteligente quanto o Doc, tá uma gênia da informática e tal. E até então, a gente não tinha a menor ideia de que ela, por que ela seria uma gênia da informática. E é interessante que tanto nesse episódio, quanto no primeiro episódio que a Clara aparece, dos Daleks, ela é uma gênia da informática. E nesse episódio é justificado pela alteração que ela sofre quando ela é upada na rede, né, da grande inteligência. Será que essa alteração é transmitida para as, abre aspas, outras vidas dela? Porque... A gente também não sabe que, por exemplo, a Clara que apareceu lá em Asylum of the Daleks, ela é uma Clara que pode... A gente não sabe exatamente a origem dela, ou sabe? É isso. Não, que ela não foi sabemos. Parar ali. Não pode ter sido essa mesma... Pode ter sido essa mesma Clara. Não, de alguma forma, com ou sem memória do doutor. Ou... A gente não sabe a ordem que ela tá aparecendo, né? É exatamente. Isso. Porque realmente, a inteligência que ela tem nesse episódio, no Asylum of the Daleks, é uma coisa sobrenatural. Até o Doctor fala, ela tem muito mais conhecimento do que um ser humano poderia ter. Será que ela é upada de novo? Quando soube o Odys, ela sofreu nessa vida. Essa nada fácil vida de companion. Eu acho também outro ponto, assim, que a história... utilizou foi a presença de câmeras em todos os lugares. Londres já é um lugar assim que já é cheio de câmeras operadas pela polícia. Ainda mais ele soma essa questão que há turistas em todos os lugares. Outros episódios de Doctor Who muitas vezes já aproveitaram a questão de ter acesso às pessoas, né? Uma entidade que consegue acessar a mente das pessoas e obter as informações que eles precisam. Só que dessa vez foi totalmente eletrônica, né? De uma forma possível, acessível aos seres humanos ali que fazem parte dessa organização, que as pessoas estão tirando fotos em todos os lugares, não é possível se acompanhar aquilo ali em tempo real. Isso me lembra também, mais uma vez, o Last Hour, porque é aquela coisa dele usando o computador, a internet, para tentar resolver, né, o problema. E nesse caso, sim, a internet é o próprio. E The Eleventh Hour tem aquela cena que é interessante, que a hora que aparece o guardião no céu e o céu muda, todas as pessoas pegam o telefone e vão fotografar. E o doutor comenta, assim, o último momento da vida deles, eles estão preocupados em tirar fotos. Então, eu acho que isso ficou como uma pista para o que viria a seguir. Talvez o Moffat tenha lembrado dessa cena ao elaborar esse roteiro. Isso é uma coisa que já foi presente dentro da série. Você falou do Moffat. O doutor agora não gosta disso, né? Na verdade, isso é exatamente isso que eu ia comentar agora. Que nessa era do Eleven, do 11º, muitas vezes aparece ele, que Chico já falou do Twitter. Tem essa cena que ele reclama disso no Eleven's Hour. Esse episódio também tem piadinha sobre rede social, sobre Twitter de novo, eu acho, né? Eu acho que isso reflete o próprio posicionamento do Moffat com relação a redes sociais, porque ele saiu do Twitter, né? Ele desistiu. Realmente. Eu acho que ele guardou ele guardou um pouco de rancor das redes sociais. Não, mas os fãs de Doctor Who no Twitter chegam a ser bizarro. No Twitter apelam. E em todas as outras redes sociais. Vocês já viram? Vocês viram E todos os outros tipos de fãs, né? Mas vocês viram a reação, o que os fãs fizeram com a menininha que fazia a Amy, a prima da Amy, a prima da Karen Gillan, que fez a Amy pequena? Não. Nossa, a gente chamando a menina de vadia, de fudida, de merda, de tudo, qualquer merda, de ofensa e moral e etc, que tu consiga imaginar. Sem motivo nenhum, assim? Sem motivo nenhum, sem motivo nenhum. Nossa, gente. De 9 anos, cara, porra. Pra quê? É, mas eu tô por fora do que possa ter acontecido em relação a isso, mas. Não é isso. Não, as pessoas criticando que ela era uma atriz de merda, que ela era péssima, não sei o quê. Ah, puta que pariu, né? É uma Meu guria de cu. 9 A anos. menina é brilhante, cara. Criança, A foi. menina é ótima, a guria tem 9 anos. Vamos ficar. Ridículo, ridículo isso. Mas eu tô no episódio. Voltando, é o username que a Clara pensa, né? Clara Oswald for the win. Oswin. Oswin. Ela cria na hora, lembrando do que o doutor falou. É, fica na dúvida se isso é apenas uma piada, uma referência, ou se é uma coisa que está presente em todas as épocas, um ponto fixo, que nem a frase Run, you clever bog, and remember, várias coisas que estão jogadas nos pontos. Talvez seja um ponto fixo isso, que seja explicado mais futuramente. Talvez, talvez. Tem sempre alguma coisa que. Mas o interessante, Dr. é justamente por isso. Algumas coisas começam como piada e se mantêm. Elas devem começar como piada e se mantêm. Algumas coisas se mantêm e viram uma piada, você não sabe de onde ela, se ela começou sendo uma coisa séria ou não. Talvez ela. Talvez essa seja a origem, né, do Awesome para todas as questões. Tem Ou várias coisas. pode não ser essa origem e eles transformaram em piada nesse episódio. Então essa mão dupla A Clara do deixa a gente. passado é só Clara Oswald, não é? É, Não não tem tem o Oswin no Oswald. meio. Olha. O que pode reforçar a ideia que aquela Clara dentro do Dalek pode ser a mesma Clara que encontrou o doutor nessa segunda parte, né? Mas ela não Porque chama o que Clara, ela parece. chama só Oswin Oswald, não é? É isso. Ah, tem várias Complicado. As três repetições aqui. Claras têm diferenças. A primeira é Clara Oswald. Uma é clara de ovos, outra. Não, a primeira é Clara Oswin Oswald, não é? Não. A do. A do The Snowman. A Não, primeira. não, não. É só Clara Oswald. Tem certeza? Eu acho que sim, não. Não, se não me engano, é Clara Oswin Oswald. A do tempo atual é Clara Oswald e a do futuro é Oswin Oswald, não é isso? É isso mesmo. Fizemos a pesquisa já aí nos. Eu tô fazendo a pesquisa aqui. Vamos Nos averiguar. doc files É que eu da. lembro que antes de eu assistir The Snowman, eu entrei no Twitter e aí tava nos trending topics Clara Oswin Oswald. Aí eu já me senti um tapa de spoiler na cara. Tá só com Pô! Clara Oswald aqui. Falar em spoiler, quando eu tava assistindo Aqui, ao vivo Oswin ou esse. Oswald é Eyes of the Daleks. Peraí. Ah, não, não, não. É Clara Oswin Oswald mesmo, realmente. Curioso, porque isso tira da ordem cronológica. Se for, porque você tem a Clara Oswald agora, a Clara Oswin Oswald, que é a primeira, e você tem a Oswin Oswald, né? Não. Sim, é isso mesmo. É exatamente isso. Suspeito, suspeito. Suspeito, realmente. Até extremamente diferente. A gente vive, os fãs vivem dando dor de cabeça pro Moffat, porque o Moffat já precisa se preocupar muito com os furos que ele possa ter no roteiro, e ainda por cima a gente procura qualquer coisa que possa virar um furo no roteiro. Até algo que não seja tão significante assim pode virar um furo de roteiro, se melhor analisado. Outra coisa que eu notei no episódio, que acho que já mostra a preocupação do Doctor com manter essa Clara viva, que você vê o episódio todo ele cuidando dela, ele ficando de vigília, né, com a tarde fora da casa dela, na casa que ela estava cuidando das crianças. Eu achei essa cena linda, simplesmente. Eu gostei bastante. O tema da Clara tocando no fundo, eu achei ficou muito bom. Ele deixando os Jamie Dodgers do lado da cama dela. Mordendo um, não resistiu. É irresistível. É impossível morder um só. Muito problema fazendo merchan agora. É, momento mexa. Nem Vamos venha falar aqui. de coisa boa agora. Vamos falar de Dodge Dodgers. Gente, Você pode falando ter essa nessa Dodge história. Dodgeira em casa? Falando nessa história de dele cuidar da Clara e etc., e a gente já falou da River, será que a River vai achar, hein, que ele tá tão obcecado por uma moça, fica perseguindo ela por todo o tempo? Será que ela vai gostar disso? Uma pergunta. A River Não. aparece nessa segunda parte da temporada? Eu não lembro disso. Ah, Ela tá se confirmada. aparecer só no último episódio. Eu acho que ela tá confirmada no finale só. Curioso. Mas eu acho que vai dar treta em casa isso. Ixi. Vai arrumando seu sofá aí, já, que você vai dormir ali. É, se bem que o casamento deles é uma coisa bem liberal, né? Teve que ser, né? Eu acho que a distância também, né? Tamanho a distância em tempo e espaço é complicado manter essa relação. Mas uma outra coisa que pode causar muito problema em casa, vai dar PT, é esse quadro que ele fez ali, junto com os monges. A hora que o monge aparece lá para avisar sobre os sinos de St. John estão tocando, tem o um quadro da Clara ali. Quadro que eu não achei que ficou muito parecido com ela, não. Ô, oh, cara, Ah, tipo, não dá pra só eu achei isso? fazer assim, né? Poxa, mas também não foi o Van Gogh que pintou pra ele dessa vez, né? Eu achei que deu uma envelhecida na Clara, aquele quadro. Parece que ela tá com uns 40 anos. Mas é porque tiraram foto, jogaram no Photoshop, fizeram um efeito de quadro, né? A falta que faz um Van Gogh pra poder pintar, né? É, talvez o Doctor não pinte tão bem assim. Simplesmente isso. Mas Melhor. ele realmente ficou obsessivo com a Clara. E no segundo episódio a gente vê isso. Não percam. Não percam. Next time. Next time, ontem. Não percam no Você. próximo podcast. Mas mesmo assim a gente evita os spoilers para você que está baixando assim. Com toda a tranquilidade da banda larga brasileira, né? Depois de você que está vendo esse podcast em 2016, entendeu? E Também. seguindo a ordem, vamos evitar. É, você vê que a gente pensa em tudo aqui, às vezes é pequeno. Mas eu acho que não, a gente fecha por aí. A gente pode falar, o que mais a gente pode falar? Da inteligência, talvez? Da volta da inteligência como vilão recorrente? Porque, nossa, dois episódios seguidos a grande inteligência aparecendo Eu novamente. achei isso estranho. Eu espero que ela volte de novo e que volte com Yetis agora. Ou talvez a inteligência tenha muito a ver com a Clara, né? É, talvez seria interessante. Uma coisa que eu tava pensando aqui, por que que será que a inteligência usou nessa vez o rosto do Dr. Simeon, sendo que é a quarta vez, cronologicamente, que ela encontra o Doctor, não é isso? Para facilitar a associação na série, para quem não via a série clássica, eu É, acho. não faz muito sentido, porque o Dr. Simeon foi participante na primeira vez que ela encontrou o Doctor, agora já passaram muito tempo no ponto de vista dela, e ela voltou a usar ele como interface. Eu acho que isso aí não é nem furo de roteiro, eu acho que é só um jeito, porque assim, eu acho que eles colocaram a grande inteligência antes de encontrar o segundo Doctor, porque é para introduzir para os fãs, para quem não, desculpa, para quem nunca viu a série antiga, entendeu? Eles introduziram no especial de Natal e agora eles trazem ela já depois dos encontros com o Doutor, pronto para batalha novamente. E era mais barato conseguir o Richard J. Grant do que o Ian McKellen de novo, né, para fazer a voz. Realmente. Bom, Eu não eu tinha acho que. pensado para esse ponto. Realmente, seria interessante ter o Ian McKellen de novo. Ah, seria interessante ele voltar num papel em que ele apareça. Aí ia ser legal. Olha, também, mas só dele. Porra, Ian McKellen dublando vilão em Doctor Sensacional. Who é brilhante. Bom, o que que a gente ficou por discutir aí? Eu acho que esse episódio ele falou muito por si só. Acho que ele não deu muitas pistas do que poder, não, pelo menos não deixou claro assim uma linha a se seguir do que seria o mistério da Clara. Eu acho que ele foi muito, ele teve esse foco muito grande aí no caso do Wi-Fi, do sequestro de almas. Da inteligência que o doutor teve. Eu acho que o grande destaque foi, eu acho que foi a esperteza, tanto do doutor como da Clara, para resolver a questão. Mas não teve. O Doctor aprisionando a chefe da empresa. Qual é o nome da empresa mesmo? Não lembro agora. Da companhia que eles estavam. Eu não. Ele Também. aprisionando ela na rede. Aquilo foi uma jogada brilhante. Sim. A moto correndo pela A cidade, moto caindo. a engenharia social que ela fez para conseguir descobrir, eu acho que teve, como falaram que antes, teve vários plot twists durante a história. Eu acho que isso também dissolveu um pouco ao longo da história um possível clímax que ela Sim, poderia sim. ter. Uma coisa Mas que. eu achei um bom episódio, mas assim, ele não deu, não tem muito que discutir assim, até porque é o primeiro dessa segunda parte, mas não teve muita expansão para onde ele possa se Eu achei. desenvolver mais. Eu até gostei disso, dele se focar mais naquela história que estava acontecendo ali do que no arco, porque às vezes fica martelando no arco que no arco que está acontecendo, às vezes pode ficar um pouco cansativo. Eu achei que foi legal ele ficar só na história que estava acontecendo mesmo. Tem Virou episódio que de o. Doctor Who que o arco fica tão privilegiado que a história do episódio cai, né? Cai É. por água. Como o Moffat gosta de fazer arcos, assim, deve ter dado um estalo para ele abaixar um pouco a bola. Ainda mais que agora uma temporada dividida em duas partes, né? E eu achei. E apenas com episódios individuais, sem duas partes, que é o que ele falou que ele queria fazer um blockbuster em cada episódio. Então, acho que nesse aspecto ele foi bem sucedido nesse episódio. Sim. Apesar de não terem considerado um blockbuster, porque não é um show de efeitos especiais, E isso, como eu achei outros um episódio episódios pediriam. pequeno pro Moffat. Eu achei um episódio simples, um episódio que eu tô acostumado a ver episódios do Moffat sombrio. Pobre para ele. Isso, eu achei um episódio meio. Muito Não sei, comum. parecia mesmo. Fora que Moffat. foi um pouquinho requentado de The Idiot's Lantern, né? Do episódio do Gates. É isso. Tinha. Ele foi um pouquinho requentado, com a diferença que The Idiot's Lantern não era lá essas coisas, porque não tinha grande inteligência. Tem até uma moto, né, cara, no The É, tem Idiot's uma Lantern. moto também. Pessoas presas, com o rosto presas em telas, pedindo socorro. Realmente. Eu não tinha pensado por esse lado. É verdade. É uma Qual que é o nome evolução do daquele mundo, episódio? então. The Idiot's Lantern, O que tem a rainha de Púrpura. segunda Ah, temporada. sim. Que eles estão Que na é. Gira Coração da Rainha Elizabeth. Naquele É episódio é bem verdade. ruinzinho, hein? É, The Wire. Era o vilão. E provavelmente deve ser um filhote da grande inteligência, no Que mínimo. eu só não posso, eu só não falo, eu só não desgosto daquele episódio tanto, porque tem toda a ambientação da transmissão da coroação. Aparece a Alexandra Palace, que foi onde começou a televisão na BBC, né? Que É, isso foi legal. inclusive, eu acho que vou até mandar o link para colocarem no post, para quem quiser ver. A BBC está com um promoção institucional agora na programação, chama Where's Next, que eles mostram toda a evolução desde 1923 até as Olimpíadas, que foi transmitido vários eventos ao mesmo tempo. Na última cena, que eles provavelmente eles utilizaram o mesmo planeta Terra que usaram em Doctor Who para renderizar essa imagem, a hora que a câmera afasta o planeta Terra e mostra as estrelas assim, a TARDIS aparece rapidinho voando. Questão de 2 segundos. Eu falei, cara, os caras tiveram muito bom humor de colocar um easter egg assim. Ou então pegaram a filmagem e simplesmente deixaram lá, não sei, BBC. Se for o caso, né? Então, foi um easter egg ao mesmo tempo divertido, mas que bem colocado e faz parte, né? Porque se Sim, eles querem sim. contar toda a história Da BBC. da BBC em pequenos minutos, em algum momento eles iam acabar citando a série, né? Todas as evoluções que tiveram. Uma outra coisa, Então, acho que é isso. a partir de agora, você vê que o Doctor ele não tem uma roupa fixa, né? É, ele tem. É, agora ele voltou a trocar de roupa, né? Igual ele fazia antes. É, mas Ele já tinha um uniforme. exatamente. Ele, eu acho, o último que fazia isso foi o sétimo, né? Na verdade, o último que trocava de roupa mesmo foi o Não, o quarto quarto. doutor. O quarto trocava bastante. Eu Ele lembro disso. trocava em toda a história era uma diferente. O sexto tinha aquela jaqueta Era de sempre o mesmo. uma vez. O quinto era sempre o mesmo, o É. sexto também, o O sétimo. décimo trocava E o só por décimo camisa. trocou um pouco também, não O trocou? décimo trocava camisa só por dentro, eu acho. É, O mas décimo era. tinha o terno azul, tinha É verdade, o. o décimo tinha o terno, tinha o sobretudo, detalhes. Mas era sempre o mesmo padrão, né, de roupa. Exatamente. Se bem que o Matt Smith também anda seguindo. O padrão para ele é a gravata Gravata borboleta. borboleta, né? E só. É. Não pode faltar de jeito algum. Eu tô achando que essa segunda parte da temporada tá mostrando um 11º bem envelhecido. Vocês também estão tendo essa impressão? Ele parece bem velho, muito mais velho que o Sim. Tennant, inclusive, que é mais, o ator mais velho que o Matt Smith. Eu acho que o figurino tá ajudando um pouco. Aí começou a usar Inclusive, a umas coisas maquiagem dele. mais. Ele usou um terno, acho que não, pessoalmente, assim, não sei se eu tô confundindo com o episódio de ontem, mas ele pegou uma coisa mais tipo, era vitoriana, então tem aquele relógio, não sei, ele nunca chegou a usar, mas parece que tem um relógio com a corrente preso ali. Isso tá. E eu acho que também é aquela coisa, né? Quando o Matt Smith começou, comentou-se muito no podcast, que ele não tinha mais aquele mimimi, aquela vida sofrida que o David Tennant tinha. Ele veio renovado. Só que eu acho que é aquela coisa, o desgaste da regeneração acabou impactando nele. Eu acho que isso, ele ficou, como o próprio Prequel mostrou, né? Ele ficou preso entre a perda dos pontes e esse mistério da Clara. Então, essas duas coisas rondaram com ele um pouco na cabeça. Parece que puxaram ele um pouco para baixo. O Matt Smith está muito mais confortável no papel agora. Agora ele está totalmente à vontade como doutor. Ele não é ainda o Sim. começo, Ele tinha né? cara Ele de já. moleque enorme ali, cara. É. Eu até assustei, porque eu tava assistindo um episódio da quinta temporada, agora, depois que a série voltou, e é chocante a diferença entre o rosto de bebê que ele tem no começo e esse rosto de idoso que ele tem agora. E na própria atuação dele, né? Sim. Ah, outra coisa interessante. A gente começou a ver onde fica cada coisa no, nessa nova tarde, né? Que a gente viu onde fica o guarda-roupa, o armário dele, né? Fica embaixo do console agora. Ele todo Podemos corredor já, né? ter uma tarde tour, né? É, Uns podemos ter, tranqueiros né? indo por aqui. Talvez seja um Seria lindo. aquecimento pro Journey to the Center of the TARDIS, que ele vai mostrar muita coisa, aparentemente. Exatamente. Será Eu que tô ansioso o pra esse episódio. console da tarde antiga tá lá montado ainda? O console da TARDIS antiga tá montado por causa do filme, né? Do Adventure in Time and Space. Então seria um desperdício se não usar, assim, né? Verdade, porra, Oh, verdade. verdade. Qual você fala? O console da série clássica, né? Do primeiro Doctor. O primeiro console. Eu acho que vou É uma. montar o do. Eu acho que vou montar o do décimo também, pro Não, mas o que eu especial, tava não é? falando era o décimo. É, não, pô, especial tem foto da filmagem. Você já vê a tarde do décimo, que é aquele azul mais escuro sendo montado, eu acho. É porque eu ia em algum lugar que acho que uma das únicas coisas que tinham sobrado inteiro no, nos arquivos da BBC era essa TARDIS, o console, né? Que foi usado em cena. Só não lembro de qual doutor, Mas mas era uma todos os coisa da consoles série da antiga clássica. são bem parecidos, né? É, porque eu acho que provavelmente aqui sobrou originalmente lá foi mais recente, porque como eles faziam pequenos ajustes, né? Acabavam mantendo A o diferença é mesmo que a do cenário. Talvez primeiro. por isso ela tenha sobrado, porque ela podia ser reutilizada. A do primeiro e do segundo, acho que tinha mais alavancas. Aí depois colocaram. Nos anos 80 colocaram visor no console. A Mais do botões, coloridos. primeiro e do segundo eram as mesmas. Era uma Tinha um mesma, eu acho. computador, né? Uma É o tela mesmo. ali. É É a a mesma, só mesma chegou. telinha, o computador velho. Trocou no. Quando Não, foi no que trocou? terceiro. No No terceiro, né? terceiro, porque Ficou ele colorido também, tira não? o console, ele tira o console da TARDIS, e aí a gente vê que o console era verde, porque verde claro, em preto e branco, parece mais branco do que branco. E aí, Sim. quando ele volta a Foi viajar, uma necessidade de técnica também mudar, né? é. Mesmo eles não podiam ficar com a mesma utilizada no preto e branco, porque essa questão técnica, né, de como as cores apareciam, influenciou eles serem forçados a renovar. É só Isso isso. porque eu li em algum desses artigos que eu li, na época de preto e branco, houve a BBC, ela até pensava em economizar, criar cenários para todos os programas. Certos diretores queriam que os cenários fossem preto e branco, porque É. TV é preto e branco, né? As pessoas não vão ver. Só que isso começou a refletir muito na atuação dos atores, que eles se sentiam muito muito deprimidos em cena, contracenar com as coisas preto e branco, eles se sentiam mal naquilo. Aí eles tiveram que mudar a ideia, claro, escolhendo melhores tons para ver o que aparecia melhor na TV. Mas eles desistiram da ideia de fazer cenário preto e branco. É só, né? Eu acho que por aí, a gente fica por aí. A gente não tem, a gente discutiu mais esse episódio em si, porque o resto é um pouco cedo para fazer qualquer teoria um pouco mais convincente. Deixa eu só fazer um comentário. Eu tava notando uma semelhança entre esse episódio e aquele arco do primeiro Doctor, The War Machines, porque os dois se passam na época contemporânea e os dois giram em volta de um prédio recente daquela Sim, época. verdade, verdade. E também tem a Exatamente. questão de algo novo que está surgindo, Isso é uma ameaça. que é uma ameaça, exatamente. No caso, nesse arco, que era da último arco da terceira temporada da série clássica, que tratava dos computadores, de robôs, Inclusive, computadores. foi o primeiro arco a se passar na época contemporânea, tirando o Planet of Giants, que eles estavam pequenos e não Sim. fazia muita diferença que época que era. Mas esse foi o primeiro arco a ser inserido muito na época contemporânea. Eu acho que o Moffat, quando ele foi escrever uma história que se passava nos dias atuais, eu acho que ele buscou a inspiração nisso. É, e tem. Ele é cheio de referência. Acho que é uma brincadeira do Moffat com inserir em todo episódio uma referência à série clássica, só para o fã mais velho assim: ah, tá vendo? Você não entendeu? Eu sei por que ele falou isso. Eu acho que ele fica nessa brincadeira de poder reconhecer. Tanto como teve essa citação sobre os capítulos nesse episódio, vai ter uma citação no segundo episódio também. Já dá para confirmar que tem. E fica nisso, né? É uma brincadeira que ainda vai brincar por muito tempo. Uma coisa que eu tô achando legal como fanboy do primeiro Doctor é que tem muita citação do primeiro nessa era Moffat. Já apareceu foto do primeiro no, naquele episódio Vampires of Venice. No Visiting the Doctor também aparece. Tô adorando isso. Então, é aquele recado para dizer: não perca. Continue acompanhando. Vamos encerrar então com questão de notas? Vamos. De 1 a 5, tá? Não esqueça. De 1 a 5? Isso. É que a gente pensa em tempo real. Eu vou, já que eu estou conduzindo aqui, eu vou tentar dar da minha nota primeiro. Eu acho que eu daria uns 4, porque. Eu acho que teve esse tema ali central. Eu acho que não. Eu acho que foi muito específico. Foi para um público meio específico, meio nerd. E ele também não deu muitas pistas para o próximo mistério. Tudo bem que é um. É o esquema que agora estão fazendo os episódios standalone, cada um blockbuster e tudo mais. Mas eu acho que o Moffat meio que me deixa mal acostumado. Eu acho que é culpa dele mesmo. Eu não, faltou, foi um bom episódio, mas por ter deixado mal acostumado com esse método de trabalhar, eu não consegui dar um sim. Eu vou seguir contigo, eu vou dar 4 também. E minha razão, basicamente, eu não sei, cara. Sinceramente, eu acho que o episódio. Eu gosto do episódio, mas ele é um episódio forte, vamos assim dizer. É um episódio legal. Introduz bem a Clara e a relação dela com o Doctor, mas eu não me vejo, sabe, venerando esse episódio daqui a um tempo. Eu gostei muito do episódio, mas como assim, reabertura de temporada, tiveram episódios melhores. Então, acho que de 1 a 5 eu vou dar uns 3,75 para ele. Fala só uma coisa. Eu queria mudar a minha nota, 3,5. Nossa, Nossa, recebeu downgrade agora. É porque no meu nota. A minha nota vai ser a maior, então. Eu vou dar 4,5 para o episódio. Porque algumas coisinhas me incomodaram, mas como um todo eu gostei bastante. Fiquei bem satisfeito. Queria mudar pra 3,5 porque tradição de dar nota parcelada e porque eu penso, porra, tem episódios que eu já dei 4 e eu achei eles melhores do que esse. Apesar de eu ter gostado bastante desse até. Putz, eu não começo a pensar assim, senão eu fico louco. Quais episódios eu gostei mais, que eu dei 4, que eu dei 5, aí não dá certo. Não, é Não. isso é uma coisa aterrorizante, mas eu vou ficar com 3,5. Minha nota Não dá final para ficar fazendo um Enem dos episódios. É sempre o podcast, é sempre feito na sequência de um episódio, sempre vai ter avaliações parciais. Então é um retrato da época, né? Querendo ou não, é da bastante época que a gente positivo. assistiu. Quem sabe, talvez, se um episódio ele ser tão marcante e mereça um episódio especial no futuro. Acho Talvez difícil, porque mas pode talvez ser. porque tenha sido o retorno da temporada, tanto tempo sem, aquela seca de Doctor Who tenha motivado dar uma nota maior. É. Exatamente, Empolgação. acho que Mas para isso, para quem produz a série, isso que importa, né? Quando foi ao ar, teve essa reação, então tá valendo. Bom, a gente vai ficando por aqui, praticamente 1 hora de discussão, como a gente gostaria que fosse, para não dar tanto trabalho na edição e ocupar o seu tempo aí. Next time, você já deve estar sabendo aí pela hora que você está ouvindo a gente, vai ser The Rings of Akathim, espero ter pronunciado corretamente. E a gente volta para comentar sobre esse futuro episódio e outros futuros episódios mais. Mas isso só depois. Então, tchau. Eu queria, antes, desculpa, eu queria mandar um obrigado para o nosso editor, misterioso editor, Time Lord, o editor, porque ele faz um bom trabalho. A gente sabe maltratar ele em certos pontos. Mas aí aguenta. Então é Ah, isso. Merchan, Pode posso falar falar. Merchan, por favor? Diga. Merchan, nós temos o livro que aparece no episódio, que é escrito pela Amy. Tá no site em inglês. Tá de graça para baixar, porra. Já é um. Obrigado, Clara, que colocou lá de graça. Ela comprou o livro e tirou a proteção. É, nós somos assim, legais. E A era só Clara, isso. awesome. É a Clara Oswald, A lá do site. própria. A própria. Ele está numa encarnação dessa aqui também. Então, obrigado, Matheus. Obrigado, Carl. Obrigado, Vinícius, por terem discutido esse episódio com a gente. E talvez numa próxima oportunidade. Sim. E Tchau. tchau, todo mundo. E acabou? Tchau Tchau, e acabou. cuidado com a internet. É. Navegue Agora. sempre com segurança.